Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Estadão, 1290 AM e 95.9 FM. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita que vem cumprir a tarefa de divulgar a doutrina espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença a todos vocês mais uma vez para juntos fazermos esse programa Vivência Espírita. Hoje nós teremos aqui como convidada a nossa irmã Carmen Ackermann. Ela vai falar sobre as epístolas de Paulo. E quem quiser entrar em contato conosco, entra pelo telefone 3322-1290, 3322-1290, ou então 3018-4889. Se preferir também, pode entrar no nosso Face aqui, fazer suas perguntas, www.facebook.com/programa Vivência Espírita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. E bom dia para você, nosso querido ouvinte, que está nos escutando agora na Rádio 1290. E para você que vai nos escutar durante a semana, um bom dia, boa tarde, boa noite, através do nosso site ou do nosso podcast. Vamos iniciar hoje com a pergunta para sorteio de dois livros espíritas. Qual foi a importância de Paulo de Tarso para o cristianismo nascente? Então, entre no nosso Facebook e ajude a gente respondendo essa pergunta, participando do nosso programa, ligando aqui também pelo telefone 12-3322-1290 ou 12-3018-4889. Então, participe com a pergunta para o sorteio. Qual foi a importância de Paulo de Tarso para o cristianismo nascente? E a gente vai lendo aqui durante o programa. Para iniciar com a prece do dia, com a Maria Emília de Jacareí. Senhor Jesus, nesse instante que temos a oportunidade de entrar em tantos lares, nós te rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela paz e harmonia entre todos os membros desse grupo, que é a célula primeira da nossa encarnação. Abençoa ainda, Senhor Jesus, este nosso programa, para que possamos transmitir a Tua mensagem, que é com auxílio, com a presença dos Teus mensageiros, que possamos responder de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, essa luz que norteia a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo. Abençoa também, Senhor Jesus, a nós que aqui estamos e permanece conosco como tem sido até hoje. Que assim seja. Ligue e participe do Vivência Espírita. 3322-1290. 3322-1290. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Estudos das Epístolas de Tarso, de Paulo de Tarso. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Carmen Ackermann, que é professora já aposentada, já cumpriu sua tarefa, professora de matemática, ciências e biologia. Mas ela é uma estudiosa da vida de Paulo de Tarso, ou para simplificar, de São Paulo, né? Porque a gente fala Paulo de Tarso, as pessoas às vezes não sabem quem é o Paulo de Tarso. E então esse Paulo de Tarso é o nosso querido São Paulo, que a Igreja Católica reverencia como um dos grandes, dos grandes mestres do cristianismo. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer em estar aqui, poder falar um pouquinho de Paulo. pouquinho? Só um pouquinho que você vai falar dele? Um pouco de Paulo. É que é tão vasta a vida dele, os ensinamentos, né? Que... Mas o Paulo de Tarso, segundo as biografias do Paulo de Tarso, ele era gago no início, né? Era muito feio e conseguiu superar até a feiura e a gagueira com muito esforço, né? Paulo é um exemplo de superação total, né? É porque dizem que ele era gago e teve que fazer vários exercícios, né? Principalmente com a trava na boca para perder a gagueira, aquela coisa toda. E depois ele passou a ser um dos maiores oradores do cristianismo. Paulo, ele difundiu, né, os ensinamentos de Jesus pelo mundo. Nós devemos isso a ele, porque nasceu na Palestina, né, o cristianismo vindo da Palestina. Porém, ele, num determinado momento, percebeu que se aqueles ensinamentos ficassem restritos à Palestina, talvez eles não tivessem muita importância, a importância que tem hoje. Então, ele resolveu sair pelo mundo, divulgando, fundando igrejas, fundando núcleos cristãos. Então, nós devemos a ele a difusão dos ensinamentos de Jesus. Mas Paulo de Tarso, ele era grego, era judeu, era romano? Não, ele era judeu, mas... Não, eu estou dizendo que ele tinha toda essa cidadania. E como é que ele se virava com tudo isso, né? Não, ele era judeu, porque os judeus nascem onde nascer, ele é judeu, né? Ele tinha cidadania romana, mas ele nasceu em Tarso, que era uma cidade cosmopolita, então ele aprendeu o grego também, ele era uma pessoa muito culta. Né, e aprendeu o grego, então ele falava o grego, falava o hebraico e também era cidadão romano. E antes dele se converter ao cristianismo, quem era Paulo? Ele era um fariseu, ele foi educado para ser um doutor da lei, né, a lei mosaica, aquela coisa muito rígida. E ele era uma pessoa muito impetuosa. E quando ele defendia uma ideia, ele defendia com todas as forças. Então, quando ele era um fariseu, e surgiu o cristianismo, os ensinamentos de Jesus, dentro da Palestina, ele passou a ser um perseguidor dos cristãos. Por quê? Porque para os fariseus, falar que Jesus era o Messias prometido era um anátema, era uma heresia, né? E ele, então, teve um embate com o Estevão, um livro que é muito interessante e importante da gente ler, o Paulo Estevão, onde conta toda essa história. Para mim, eu considero esse um dos livros mais bonitos da literatura espírita. É maravilhoso, né? E aí ele teve esse embate com o Estevão e perseguiu os cristãos. E num determinado momento, por isso que ele é o convertido de Damasco, ele ia para Damasco para prender os cristãos. Então, Jesus aparece para ele e o convida para ser o seu discípulo. E naquele momento ele faz a sua reforma íntima. Naquele momento ele se converte. E aí, com o mesmo ímpeto que ele defendia o farisaísmo, ele passa a defender o cristianismo. Mas, Camis, você já se colocou no lugar de Paulo para ver um que estava... Porque ele foi lá justamente para prender Ananias, né? que era o líder lá dos cristãos. E depois, de uma hora para outra, ele tem que depender do Ananias, ele tem que mudar a sua maneira de pensar. Então, daí ele é perseguido pelos cristãos, é perseguido pelos judeus. A princípio, foi o que aconteceu. Quer dizer, quando ele se converte, ele tem que sair da Palestina, porque os cristãos temiam que ele estivesse se infiltrando junto a eles para descobrir. E os israelitas... muito revoltados, porque ele passou a defender que Jesus era o Messias prometido, que estava nas escrituras deles, que até hoje eles não aceitam, né, Jesus como Messias. Então, quer dizer, ele criou uma situação que ele não tinha mais não podia se relacionar nem com os cristãos, nem com os israelitas. Então ele vai para o deserto, fica alguns anos, para depois começar realmente a sua pregação. E foi ali que ele mudou o nome dele? Não, ele muda na primeira viagem, quando ele faz a primeira viagem, aí ele vai ajudar a Barnabé na igreja da Antioquia. E quando ele percebe que precisava difundir esses ensinamentos, então ele convida Barnabé e eles saem para viajar. E aí, nessa primeira viagem, é que ele muda a grafia de Saulo de Tarso, porque Saulo era o perseguidor, né? Então, ele muda para Paulo, que seria o mesmo nome, mas em, em latim, né? Paulo, Saulo em hebraico e Paulo em latim. Então, ele muda para Paulo de Tarso. É nesse momento, para até poder ser aceito, né? Porque o Saulo era o perseguidor. É porque Tarso era a cidade, né? É, Tarso. Onde ele nasceu, né? Como as pessoas eram chamadas naquela época? Carmen, por que você resolveu estudar as epístolas? E o que é epístola mesmo? Então, aí nessas viagens ele funda uma série de igrejas, que igreja naquela época não é o que é hoje, não é um templo, é aquela comunidade. Então ele escreve, por exemplo, aos santos da comunidade da igreja de Corinto. Então santos eram os participantes daquela comunidade, não tem essa conotação do santo da igreja católica, e as comunidades. E aí essas viagens eram feitas a pé. Por exemplo, a Antioquia da Pisídia era 1.200 metros de altitude, tudo isso a pé, então levava muito tempo. E aí ele começou a receber perguntas das igrejas novas, né, que estavam sendo fundadas, questões que aconteciam, eles brigavam, dissensões, ele começava a receber essas notícias, e aí isso deixava ele muito angustiado. E aí Jesus, que ele fala direto com Jesus, né? Jesus aparece para ele, fala para ele não se angustiar, que ele passa então a se comunicar através das cartas, porque a epístola é uma carta. Então ele começa a escrever cartas para as comunidades. E no livro Paulo Estevão é linda essa passagem, onde Jesus aparece para ele e vai orientá-lo. Então, mas é interessante, né, Carmen? Como é que pode uma pessoa como Paulo de Tarso ser um queridinho de Jesus, aí, entre aspas, né? É interessante, né? Porque ele era uma pessoa muito durona, porque ele era assim, sim, não, não, né? Não tinha essa coisa de meio termo, né? E como é que Jesus gostava tanto assim de Paulo de Tarso? Pois é, se ele não fosse uma pessoa tão impetuosa, ele não teria enfrentado a todas as viagens, ele era preso, ele foi apedrejado, ele passou por uma série. Se ele não fosse essa pessoa com esse ímpeto tão grande, então ele escreve na carta que ele escreve para Timóteo, ele sempre fala nas cartas dele que ele era o perseguidor, ele sempre faz um meia-culpa, né? Mas na carta da Timóteo ele fala assim: mas alcancei misericórdia porque agi na incredulidade e na ignorância. Então, ele reconhece que Jesus, né, o recebe porque ele era ignorante, incrédulo. E quando ele entendeu que Jesus vive, né, Jesus, e é interessante... Até hoje, né? Até hoje. Ele é interessante porque ele fala nas cartas do corpo espiritual do Cristo. Então ele já fala do perispírito. É, né? E ele tem aquela famosa, né? Carne é carne, espírito é espírito, né? São duas coisas totalmente diferentes. E ele já naquela época já conseguia divisar essas coisas. E ele entende, né? Que ele viu o corpo espiritual do Cristo. E ele coloca isso nas cartas dele. Eu acho interessante que as pessoas passam isso ao largo, né? É outra coisa também que eu acho interessante, essa impetuosidade dele. Porque na época todo mundo estava voltado para o próprio povo, para o povo hebreu, né? Ali. E Paulo não. Paulo foi o que conseguiu enxergar que o cristianismo não era só para o povo hebreu, era para todo mundo. Ele foi o mais cosmopolita, porque a grandeza dele está nisso. Ele era tão radical quanto israelita. E na época, só para o pessoal saber, assim, entender, os israelitas eram assim: os judeus e os gentios. Quem eram os gentios? Todo mundo que não fosse judeu, podia ser grego, romano, era considerado gentil. Categoria. É, e eles eram politeístas, né? Então eles eram. E os israelitas foi o primeiro povo monoteísta. Então eles, os outros eram tratados assim. Dá pra você como falar pra gente o que é politeísta e monoteísta? Politeísta, que os gentios eram politeístas, aqueles povos que admitiam vários deuses, adoravam os deuses. E monoteísta, que acreditava no Deus único. Então, o primeiro povo a acreditar no Deus único foram os israelitas. Desde a fundação da nação. Da época de Abraão, né? E é por isso que eles tratavam os gentios como segunda categoria. E Paulo entende que os ensinamentos de Jesus é para todos. Então, ele é universalista. A grandeza dele é essa. Quer dizer, aquela pessoa tão rígida num determinado ponto de vista, ele se abre totalmente para todas as pessoas. É, tem um livro que ele fala para o Apolo, hoje nós vamos para tal cidade. Do que será que nós vamos apanhar no dia de hoje? Ele apanhava demais, né? É, tá da cidade, porque o que acontecia? Ele... É muito interessante você ler no Atos dos Apóstolos, ele se converte. Aí, no primeiro sábado, ele vai na sinagoga, porque ele quer que todo mundo entenda aquilo que ele entendeu. Que é o sabate deles, né? E ele vai na sinagoga e fala que Jesus é o Messias prometido. Aí eles se rebelam. Então, ele é perseguido. Ele foi açoitado, ele foi preso. A história dele toda que a gente vai seguindo. E ele teve aqui, e ele nunca desistiu. O bonito dele é isso daí, né? É justamente dele ser magoado, chutado, apedrejado, usado chicote contra ele. Ele não desistiu. Agora imagine se Paulo de Tarso tivesse hoje a internet, tivesse avião, né? O que que ele iria fazer desse nosso mundo aqui, né? O Paulo, ele foi, assim, em termos de difusão dos ensinamentos de Jesus, ele foi o mais importante, né? Não teria ficado como uma seita dentro do dos israelitas e teria provavelmente desaparecido até. Como tantos apareceram e desapareceram. Então isso assim mostra pra gente que realmente Jesus é o Messias prometido, porque prevaleceu, né? E os ensinamentos de Jesus são duradouros, né? É para a eternidade, não é só para aquele momento, né? E ele respeitou aquela parábola do casamento de núpcias, da veste de núpcias, né? Que eu não lembro agora a inteira, mas foi onde Jesus ensina que deve ser para todos os... O ensinamento deve ser passado para todos os irmãos, para toda a humanidade, todos gentios, né? Todos, né? Independente de religião, né? E aí ele entende isso, né? E a beleza dele está, assim, nesse ímpeto dele, nessa vontade. Quando ele passa... O Roden, eu gosto muito do Huberto Roden, o livro dele, ele fala assim, que Paulo, ele não mudou do jeito dele ser, ele mudou de lado. Não, mas tem uma passagem no livro Paulo e Estevão, a hora que o Estevão está nos seus últimos instantes de vida, e ele fala para Paulo, né, mais ou menos, dizendo, olha... Fala para Abigail, né, que é a irmã de Estevão. Olha, você... essa pessoa que é Paulo, ele é muito firme. Então, você siga esse homem porque ele é muito firme nas suas convicções. E se ele foi assim, sendo judeu, ele vai ser assim como cristão, né? Entendendo dentro da doutrina espírita, né, que a gente... do reencarnacionismo... Eu entendo que ele já veio preparado para isso. Só que ele teve aquela passagem pelo farisaísmo até para conhecer e para poder depois trabalhar com essa ideia, né? Então, eu imagino, ele já veio preparado, né? Então, mas Carmen, nós estamos falando em fariseu, farisaísmo. Explica rapidamente para a gente o que era ser um fariseu naquela época. Dentro do israelita... do povo israelita, dentro do próprio templo, haviam várias categorias, né? O fariseu era aquele que estudava a Torá a fundo. Então, ele se orgulhava de conhecer a Torá, aqueles ensinados, os livros deles, né? E Paulo fala assim, que essa lei, que quando ele fala da lei, ele não fala da lei de Deus, ele fala da lei mosaica, que era rígida, muito rígida, né? E ele, então, ele, como fariseu, os fariseus, eles eram muito orgulhosos de serem, como se diz, os detentores do conhecimento. Achando que eram os escolhidos. Do conhecimento da Torá, que seria para eles a lei maior, né? E eles também eram materialistas, eram donos do templo, praticamente, tanto saduceus como saduceus os fariseus. Saduceus principalmente. Então, mas os fariseus eram essas pessoas que se achavam os melhores... religiosos que os demais, né? Eles estavam de bem com Deus. Os doutores da lei, né? E Jesus era contra os fariseus porque Jesus achava que eles eram muito hipócritas, né? Não, Jesus, ele colocava isso, quer dizer, eles eram, quando ele fala em sepulcros caiados, né? Quer dizer, eles tinham uma aparência, que seria o sepulcro quando está caiado, está bonitinho, e por dentro eles não a prática deles era contrária ao que estava. Então, Jesus, inclusive, chama-se de sepulcros caiados por conta disso, né? Por mais bonito que esteja um sepulcro por fora, por dentro... Tá lá uma caveira, tá... Vamos fazer um intervalo comercial? Vamos. Tem um monte de pergunta para fazer para a Carmen. Tem gente para responder, Rodrigo? Então, pergunta para sorteio de dois livros espíritas. Qual foi a importância de Paulo de Tarso para o cristianismo nascente? Então, a Maria Aparecida Bassi, que sempre participa com a gente aqui também, ela mandou um bom dia, amigos do programa Vivência Espírita. Paulo de Tarso foi o maior divulgador do cristianismo nascente. A partir da sua conversão, ele se dedicou de corpo e alma à divulgação da Boa Nova ensinada por Jesus. Sendo um homem muito culto e tocado pela luz divina, ele desejava pelas cartas recuperar o tempo perdido. Trabalhava incansavelmente para levar a boa a todo o Oriente. Abraço a todos. Obrigado, Cida, pela participação aqui. Vamos então para o nosso comercial. Primeiramente, tocando a música, uma música do Sérgio Santos. O título da música é A Grande Mensagem, que está no CD dele, A Grande Mensagem, que fala exatamente sobre Paulo. Percebendo bem perto, se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco, sem ódio no coração. E Ananias, num abraço, o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor, ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje, o Evangelho de luz nos chama para ouvirmos as vozes do além. No céu, e a paz é o fruto do amor e do bem. Caminho deserto, ele encontrou Jesus e, percebendo bem perto, se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco, sem ódio no coração. E Ananias, num abraço, o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor, ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje, o Evangelho de luz nos chama para ouvirmos as vozes no céu, e a paz é o fruto do amor e do bem. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa querida irmã e doutrina, Carmen Asherman, que é professora de matemática, ciência e biologia, e falando, desenvolvendo o tema Estudo das Epístolas de Paulo de Tarso. Mas nós estamos aqui em off falando uma série de coisas, mas como é bonita a história de Paulo de Tarso, né, Carmen? Eu sou meio suspeita, porque eu gosto bastante, estou procurando estudar mais, né? E quanto mais a gente estuda, mais eu me encanto, por exemplo. Eu sou lá da fraternidade Paulo de Tarso, então nós temos quase que a obrigação de saber um pouco da vida de Paulo de Tarso, né? Mas, Jorge, tem aqui a Janaína, lá da Janaína da Vila Maria, junto com a sua mãe auxiliadora, está dizendo para nós aqui, parabéns pelo programa, ele é uma bênção. Está aprendendo muito, está sendo muito interessante. Ela e sua mãe mandam abraço a todos. Um bom dia para você, viu, Janaína e auxiliadora. Um grande abraço a todos. Então, vocês podem ligar para nós aqui nos telefones 3322-1290 ou 3018-4889. Se quiser, pode participar também online aqui pelo Facebook, facebook.com/programa Vivência Espírita, e responder aqui a enquete que nós colocamos, né, Rodrigo? Exatamente. Para você, qual foi a importância de Paulo de Tarso para o cristianismo nascente? A gente já teve mais duas participações, quer dizer, mais uma participação da Maria Inês Correia, que respondeu: Paulo foi grande divulgador do cristianismo, passando de perseguidor a propagador do ensinamento de Jesus. Parabéns pelo programa, um abraço a todos. Obrigado, Maria. Mas, então vamos lá para as orientações de Paulo de Tarso. Então, só que eu ia falar um pouquinho desse livro do Alírio Cerqueira Filho, que é um grande espírita, escritor, né? Ele escreveu um livro, Legado de Paulo de Tarso, Cristianismo Redivivo, onde ele faz um paralelo entre... Ele usa muito o livro Paulo Estevão, e ele faz um paralelo entre os ensinamentos de, os ensinamentos de Paulo nas cartas e a doutrina espírita. E a gente vê que é bem coerente. Dentro da doutrina espírita, nós temos assim essa ideia mesmo, né, de seguir o cristianismo de início, né? Então ele coloca na sua apresentação que, como sabemos, a doutrina espírita tem como compromisso principal reviver o cristianismo puro e simples, como nos foi legado por Jesus e vivenciado por cerca de 300 anos nas igrejas cristãs dos primórdios. Fato que se deve principalmente ao trabalho do apóstolo Paulo de Tarso, que fundou a maioria delas. Essas epístolas são muito significativas para todo o cristianismo, pois contém orientações provindas diretamente de Jesus, que utilizou como intermediário o espírito de Estevão. Aí você vai fazer esse estudo lá no SEAC, né, Carmen? Isso, nós vamos começar um grupo de estudos. Eu não estou chamando de curso, porque eu não me sinto abalizada para dar um curso. Mas é a ideia de reunir um grupo de pessoas e juntos nós estudarmos as cartas de Paulo. A partir do dia 7 de agosto. É, 7 de agosto, é quinta-feira, às 19h30. Não existe nenhum pré-requisito para participar, só a vontade mesmo de conhecer um pouco mais das cartas. E o CA, que é Seara Espírita Allan Kardec, fica na rua Oslo 108, aqui na Vila Letônia. Então, se você deseja, tem vontade, não está fazendo nada, né? Mas gosta de Paulo, gosta do Evangelho e quer fazer esse estudo junto com a Carmen, lá no SEAC, compareça lá a partir do dia 7 de agosto, às quintas-feiras, às 19h30, para fazer esse estudo aí, que é muito interessante. Isso, o telefone da Carmen é 3949-2783. 3949-2783. Você precisa que a pessoa faça a inscrição? Não, necessariamente, mas como eu estou preparando um material mais longo, que eu estou mandando por e-mail, para dar um suporte na aula, se a pessoa fizer a inscrição, aí ela já vai receber todo esse material por e-mail para se preparar. Só que nós fizemos um curso de médios lá na Paulo de Tarso, justamente assim, né? A gente mandava por e-mail as aulas que seriam posteriormente conversadas no dia do curso, né? E deu resultado, né? Agora com a internet a gente está mais fácil. Mais fácil, né? Mas, Carmen, a gente vê que Paulo de Tarso, eu fui pegar no Google, mas como tem pensamentos dele, né? E tem um aqui que é do Coríntios: tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Porque ele para os Coríntios foi duas epístolas. Duas cartas. Ele ficou muito tempo na igreja de Coríntios. Ele teve época. Então, que ele Corinto ficou tem alguma coisa a ver com os corintianos? Olha, segundo meu marido, eles pegaram o nome. Lá já tinha sido Hebreus 3, Coríntios 1. Olha lá. A pergunta estava tão boa, não precisava estragar a pergunta. Não. Meu pai, desde pequenininho, me ensinou: olha, meu filho, Corinthians significa homens de fé. É porque era a cidade de Corinto, de Paulo, porque meu pai era estudioso da Bíblia, né? Então falava, Corinto vem da cidade de Corinto. É que era homens de fé lá da cidade de Corinto, né? Isso está certíssimo, porque para ser corintiano tem que ter muita fé. E para torcer para a seleção brasileira, hein, Jorge? Vai voltando aqui. Deixa eu falar. Tudo me é permitido. Paulo de Tarso. Uma tão boa pergunta, estragou no meio. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Então, acho que isso aqui é básico para o cristão. E a doutrina espírita, ele fala na liberdade cristã também, num outro momento. E a doutrina espírita, ela é muito libertária, a meu ver, porque ela nos dá a liberdade. Não existe dogmas, não existe o que é certo, o que é errado. Mas à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos entendendo o que convém e o que não convém. E aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade. Então, eu acho que essa frase, ela é lapidar para o cristianismo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, um cristão, ele tem, conhecendo o evangelho, ele tem que entender o que convém e o que não convém. Então, dentro da doutrina espírita também, né? Não existe aquela coisa o livre-arbítrio, né? É, o livre-arbítrio. Não existe aquela coisa pesada, disso pode, aquilo não pode. Ou então, eu vou fazer as orações, vamos dizer, elimina aqueles erros que eu fiz. A doutrina espírita não fala assim, não, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Agora, Paulo fala pra gente analisar, tipo assim, mas pensa bem o que você quer fazer, porque pode não ser conveniente isso que você está fazendo. Então, às vezes a gente é interessante assim, tá? Porque a doutrina espírita, eu penso da seguinte maneira: a doutrina espírita, muita gente vai embora por causa disso, né? Muita gente acaba indo embora por quando começa a pensar isso aqui. Quando começa a pensar, poxa vida, nem tudo me convém, então o que eu estou fazendo não está bom. Porque a pessoa começa a ver que não tem mais ninguém para olhar por ela, vigiá-la, né? E a gente ainda encontra muitas religiões que a pessoa precisa de um vigia. E se aquele vigia não estiver vendo ela, ela pode fazer o que ela quiser, que não tem problema, né? Agora, quando você coloca dentro de você essa informação de Paulo e a informação de que você é o seu próprio juiz, você tem que analisar se o que você está fazendo convém ou não convém, e você nunca... É difícil a gente mentir para a gente mesmo. Na carta aos Gálatas ele fala também assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Isso também a doutrina espírita dá esse norte pra gente. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Eu costumo até brincar, quando faço minhas palestras, viu, Carmen, que eu falo que a doutrina espírita é que não proíbe nada, mas é que mais proíbe. Porque é você mesmo que está se olhando. Porque daí você começa... Ela não proíbe nada, mas o que acontece? Quando você faz alguma coisa, a sua consciência pesa. Porque através daquele nosso aprendizado, ela pesa. E a gente com a consciência pesada é terrível. E, né? pesa na hora, né? É por isso que eu falei, muita gente vai embora por causa disso. Porque ele fala, não estou preparado ainda para isso. Então ele acaba... Ele não está preparado para ele ser o fiscal dele. Porque enquanto eu estiver fazendo alguma coisa errada, que eu penso que se eu estiver fazendo errado e os outros não estiver vendo, tá tudo bem. E a gente está vendo isso hoje nessas manifestações. Sim. Que existe aparente, pessoas que são consideradas pessoas de bem. Esses dias estava tendo uma reportagem na televisão, um documentário sobre as pessoas que estão saqueando as lojas, as pessoas que estão saqueando o carro que capotou, o caminhão que virou. As pessoas, quando você vai ver essas pessoas, são cidadãos como nós mesmos, que o cara botou uma televisão nas costas porque achou que ninguém estava vendo ele. E botou nas costas, então, está errado. Então, se você. Isso aí é exatamente, ó. Tudo me é lícito. Ele vai lá e pega, né? Tá ali, ó. Agora, convém pegar? Isso que a doutrina espírita mostra pra gente. Fala, ó, você tem que analisar você mesmo. O que, que você pensa disso? E a partir da hora que eu não estou preparado para isso, eu desisto. Eu falo, ó, eu não estou preparado para enfrentar isso. Eu vou acabar ficando do jeito que eu era. Só se os outros estiverem vendo que está errado. Se não estiver vendo, não está. É, Jorge, quinta-feira passada nós estivemos lá conversando com o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele falou, olha, acabou esse negócio, os caras quebrar, arrebentar e não acontecer nada. Agora vai acontecer, porque estava muito frouxa essa coisa. E você, não sei se viu, ontem já foram presos várias pessoas que andaram quebrando. Tem até professores da USP que andou quebrando, foi preso, agora está todo mundo revoltado porque ele foi preso. E o secretário, agora já é um problema da justiça, né? Quer dizer, quem vai cuidar dessas pessoas que estão presas? E entra a OAB já achando que os direitos... A OAB não, tem o pessoal dos direitos humanos já achando que está errado. A OAB também. Não, porque a gente já sabe quem é a OAB lá de cima, geral, a gente sabe quem é a pessoa, né? O que eu estou achando interessante também, que eu tenho acompanhado no Facebook, é que muitos líderes da Igreja Católica estão botando a cara para bater. Estão chegando e falando sobre isso, né? Sim. Pessoas aí importantes dentro da Igreja Católica, eu acho isso muito legal, porque a Igreja Católica ainda é a líder mesmo no nosso país, né? Na parte religiosa. E eles estão indo para a televisão e falando o que significa isso. Sim. Né? Não estão tendo vergonha. Na televisão, na mídia, né? Em geral, e falando o que significa todas essas manifestações. É interessante que eu esqueci o nome do padre, que ele estava falando sobre o que é socialismo, né? Que a gente confunde muito. A gente fica querendo que todo mundo seja igual, mas para ter alguém igual tem que ter alguém em cima mandando, porque senão não tem jeito. Então você derruba uma coisa que existe para botar uma coisa muito pior, né? Então e a maioria do nosso povo, infelizmente, ainda não tem a cultura suficiente para entender isso. Então todo mundo... Ontem eu vi uma placa lá, queremos os militares de novo no poder. Provavelmente nasceu depois da ditadura militar para colocar uma placa dessa, né? Então, nada contra os militares, mas nós temos que ser do jeito que nós somos mesmo. Né? A democracia ainda é o melhor caminho. Mesmo com todos, com tantos erros, né? Carmen, você estava apontando alguma coisa que você queria falar? Então, sobre os dons divinos, Paulo, nas suas cartas, ele fala inclusive da parte espiritual, da mediunidade. Que seria, ele chama de dons, né? Certo. Mas ele fala da mediunidade quando ele fala aqui. Cada um se concede a manifestação do Espírito. A um é concedido pelo Espírito o dom da sabedoria, a outro o dom da ciência pelo mesmo Espírito, a outro o dom da fé, a outro o dom de curar doenças, a outra a virtude de fazer milagres, a outra a profecia, a outra o discernimento dos Espíritos, a outro o dom das línguas, a outra a interpretação de idiomas. Então, quando ele fala isso, ele está... O que é mediunidade? Cada um tem um tipo de mediunidade, que é a comunicação com os espíritos. Cada um tem uma forma... Sua faculdade, né? Uma faculdade de poder fazer essa comunicação com o plano espiritual. E quando nós falamos que as pessoas se comunicam com o plano espiritual, tem muitos que acham que isso é coisa de espírita, né? Mas não é, não. Nós nos comunicamos constantemente com o mundo espiritual, através dos sonhos, através... dos nossos pensamentos, né? Como nós nos comunicamos. E é interessante que Paulo já fala isso. É. Né? Ui, tá na hora, o tempo passa muito rápido. Olha, só para falar para os nossos ouvintes, o Rodrigo já postou aqui o cartaz da Carmen sobre esse estudo que acontecerá lá no SEAC, né? Aí nós estamos compartilhando aqui na nossa página também, que você dá uma olhadinha lá. Só para ir para o intervalo, daqui a pouco a gente vai falar de novo, mas já vai ser sábado. Domingo que vem nós teremos o Rogério Leite aqui no nosso programa. E ele estará, a partir de sexta-feira, lá na AME, fazendo uma palestra, lançando o livro dele, né? O livro do Rogério Leite, que fala Um Brinde à Vida. É interessante, eu li o livro já, viu, Rui? Meu Deus, já li o livro, né? O Rui conta, o Rogério conta tudo quanto é podre dele, né? E aí a pessoa ligou pra mim lá de... Ligou pra mim de... Dessa cidade aqui, Pouso Alegre, né? Ligou que vem pras cartas consoladoras do Rogério, que será no sábado agora, dia 19, a partir das 8 horas, lá na AME. Então, você que... Rua Doutor Oscar Strauss, 344, no Bosque dos Eucaliptos. É. Lá, virando para a farmácia... Isso, na farmácia vermelha, né? Segunda à esquerda, depois que entrar na farmácia vermelha. Então, a moça ligou para mim e falou: Jorge, então ele vai lançar o livro lá no dia, na sexta-feira. Eu falei: vai lançar Um Brinde à Vida. Sobre a vida dele, nós estamos loucos para querer comprar esse livro. Eu falei: você pega esse livro aí, então você entra no site dele e pede. Falou: não, porque é legal as pessoas que trabalham no centro ver que um médio assim, igual o Rogério, que viaja no Brasil todo, que recebe tantas cartas, tudo é igual a nós. Eu falei: não, que igual a nós? Ele é muito pior. É muito pior. É, foi, mas foi, ele é muito mais sincero. Foi que, né? Falaram, foi que falaram pro Chico. Falaram: Chico, estão falando que você tem um monte de defeito. Eu falei: isso aí é pouco. Isso é mas pouco. O Rogério é corajoso, mas ele falava cada sou. Coisa. Que eu falava: Rogério, eu quero perguntar pra você, você passou sua vida limpa aí? Você não tem mais pior, nada pior para fazer mais na vida, né? Então, mas ele é muito sincero nesse livro dele, que é a biografia, né? E geralmente às vezes o cara lança a biografia quando ele está com 60, 70, mas 80 anos. Jorge, nós estamos falando hoje num assunto que é desse tipo, né? Porque exatamente. O Paulo de Tarso mandava matar, mandava executar, apedrejar, né? As pessoas que eram contra o judaísmo, né? E está aí como um grande baluarte da nossa do nosso cristianismo. Legal, puro, né? E a Vilma Torres também ligou aqui pra gente e mandou dizer que está maravilhoso o programa. Manda um abraço a todos. Obrigado, Vilma, pela participação com a gente. Isso, então nós vamos para mais um intervalo comercial. E nesse intervalo comercial, mais uma vez falando, lembrando, né, dia 18, sexta-feira que vem, o Rogério estará lá na AME. Dia 19, na parte da manhã, ele estará, 8 horas da manhã, recebendo os pedidos das pessoas que gostariam de receber uma carta consoladora. E depois, às 2 horas da tarde, ele começa a fazer as cartas. Dia 18 e dia 19. Muito divulgado aí no nosso Facebook também. Nós teremos palestra também no Jefa. Só para a gente lembrar, esse final de semana tem muita palestra. Em comemoração ao 36º aniversário do Jefa, teremos lá o estudo A Bíblia na Visão Espírita, com o João Batista do Vale, né? O senhor João Batista do Vale vem fazer, diz que o estudo dele é muito bacana também, sobre a visão, a Bíblia na visão espírita, às 20 horas no Jefa. E sábado nós teremos a nossa festa julina lá no Paulo de Tarso, patrocinado pela garotada, pelos nossos jovens, né? Então, aqueles que quiserem passar uns momentos alegres, comendo um bolinho, um pastelzinho, então, a nossa festa julina, dia 19, a partir das 7 horas da noite. E também, viu, Jorge, nós teremos aí no dia 26 e 27 a presença do Plínio Penteado, que estará aqui conosco, né? Ele vai falar lá no Paulo de Tarso, ele é cirurgião dentista e ele tem aquela palestra que eu não consegui... O sorriso, né? A importância do sorriso. A importância do sorriso vai ser lá no Paulo de Tarso. Então estão convidadas as pessoas para 19h30 e a esposa dele, também é autora de vários livros, a Terezinha, ela estará junto com ele e ela virá aqui no nosso programa, tá? No domingo. Domingo, tá? Né? Legal. Vamos então para o nosso intervalo. Mais uma música. A música agora é do Nando Cordel, A Caridade Segundo São Paulo. Depois eu queria que a Carmen falasse também sobre esse negócio de caridade, porque tem Bíblia que fala que é o amor em vez de falar caridade, né? E tem algumas religiões que acham que isso daí não funciona, né? Caridade, vamos dizer, se eu estou na miséria é porque eu mereço e tem que mudar essas coisas, né? Isso, então vamos lá com o Nando Cordel, A Caridade Segundo São Paulo. A caridade é benigna, caridade não é invejosa, não obra precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo tolera, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não obra precipitadamente, não se ensoberbece, não é invejosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo tolera, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a melhor forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. A caridade nunca vai se acabar, pois ela é a maior forma de se amar. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com a nossa querida irmã Carmen Asherman, professora de matemática, ciência e biologia, já aposentada, já cumpriu suas tarefas. Agora é só dona de casa, né, Carmen? Só dona de casa? Não. Dona de casa? E também milito na doutrina espírita. Não, sim, mas estou dizendo. Mas agora que ela trabalha mais ainda. Agora que trabalha mais ainda. É, e falando aqui o tema, estudo das epístolas de Paulo de Tarso. Jorge, nós temos que dar um grande abraço para o pessoal que está trabalhando hoje, viu? Lá do posto, lá do fundo do vale, estão ouvindo o nosso programa Vivência Espírita. A esses nossos queridos amigos que a gente não os conhece pessoalmente, um grande abraço e um aperto bem forte, um abraço bem forte para esses nossos queridos amigos que estão lá no posto do fundo do vale, né? Chega nos lugares aí, o pessoal conhece a gente pela voz, não? Você lembra lá no, na cidade, lá no Pecadão, que a gente ia comer o pastel? O rapaz estava lá fazendo pastel e falou... E ele deve estar nos ouvindo. O Rui Barbosa, o senhor Jorge Reis, né? Pela voz eu já conheci. Não, mas eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita. Eu comecei a falar, ela falou, peraí, o senhor não é o Rui Barbosa? Eu falei, sou eu. E aí eu perguntei para ela, ficou decepcionada que ouve a voz, né? O pessoal faz tanta imagem pela voz. Ela não falou nada, mas ela fez uma cara. Eu falei, mas você precisa conhecer o Jorge Reis. Aí vai ficar pior ainda a coisa. É igual assim, a pessoa olha para mim, olha assim e fala, seu Jorge Reis? Eu sou. Engraçado, pensei que era um hominho tão pequenininho. Conhecer seu nome, parecendo um falcão aí. E comigo, então, eles acham que a gente é moreno, alto, de olhos castanhos. Uhum. Novinho, carequinha, barrigudinho, né? Mas faz aqui, né? É carne. Mas... Um abraço pro Renualdo Ferreira, nosso amigo Renualdo, lá de Cachoeira do Sul, que tá ligadinho na gente aqui, falando sobre a importância também. E quem quiser conhecer o cristianismo tem que estudar profundamente Paulo mesmo. Porque, Carmen, o cristianismo, se nós formos observar o povo, o cristão em si, hoje em dia, talvez até com raras exceções, até do espírita que estuda outras coisas, né? Segue mais o geral. Mas a maioria do evangélico, por exemplo, é tudo paulino, não é não? O cristianismo é paulino mesmo, não é? Na realidade, assim, existem alguns setores do cristianismo que estudam mais o Velho Testamento, né? E aí, outro dia, me perguntaram por que que a gente só estuda o Novo Testamento. Aí eu expliquei o seguinte: o Velho Testamento a gente estuda para poder situar Jesus, entender como é que era a época, por que que aconteceu tudo aquilo. Mas o cristão, ele tem que conhecer o Novo Testamento, que é onde realmente estão os ensinamentos de Jesus. Porque tem outra coisa, Carmen. A gente lendo o Velho Testamento é uma coisa, e lendo o Novo é totalmente diferente. Então, o Novo Testamento nós precisamos pensar, precisamos analisar, e ele são ensinamentos que nós encontramos nos quatro evangelhos para a vida toda, não é só para... E os Atos dos Apóstolos, as Epístolas, que coisa maravilhosa que são, né? Inclusive, a ideia de Deus do Velho Testamento é um Deus que pune, um Deus que, se não faz isso, senão Deus vai castigar. Por quê? Porque aquele povo, naquela condição, ele necessitava dessa coisa de... Justiça, né? Justiça. Jesus veio falar em Deus amor. Porque você vê as obras de Moisés, né? Quando ele fala dos 10 mandamentos, é uma coisa. A hora que ele começa a regulamentar os 10 mandamentos, a gente vê que coisa terrível, né? Tanto que Jesus chega e substitui todos os apóstolos por duas leis, que é amar a Deus e amar ao próximo. Todos então, profetas. Exatamente. Profetas. Eu sou meio radical nisso, cara. Eu penso o seguinte: eu sou cristão. Eu não sou nem judeu, nem hebreu, nem nada, sou cristão. Já posso ter sido outras vezes, aí já devo ter estudado muito o Velho Testamento lá para trás. Agora não, eu olho o Velho Testamento como um livro histórico, onde a história é contada de um lado só, né? Porque lá não tem chinês, não tem nada no Velho Testamento. E não, ele tem já existiu. Africano, né? Não tem africano, não tem nada, ele já existiu. Então eu não posso considerar que seja um livro da história da humanidade, não é. Agora, é um livro histórico que tem muitos pontos legais da gente estudar, como tem muita polêmica ali que não tem sentido nenhum. Você vê que é empirismo total. E tem muitas informações importantíssimas que as pessoas não falam. Por exemplo, o maior manancial de reencarnação que existe está dentro do Velho Testamento. Com certeza. E as pessoas não percebem isso, né? Faz questão de... Agora, quando o negócio vai pende para o radicalismo, a pessoa se apega lá. Agora, eu sinceramente falo, eu não presto atenção em Velho Testamento, eu sou cristão, então eu sigo é Jesus. E a doutrina espírita, ela é bem coerente nesse lado, porque ela mostra isso, né? Que Deus não castiga. Né? E essa, eu acho isso uma benção, entender quem, que Deus não castiga. E quem castiga somos nós mesmos, né? Através das nossas atitudes. Então, quando Jesus fala que você vai plantar, você vai colher, sim. Então a gente percebe o seguinte, que todas as nossas... evidências, tudo que acontece com a gente tem um sentido, se não é nessa vida, é em outra, né, numa vida anterior, para o nosso aprendizado. Então, Deus não castigar, para mim, foi uma descoberta maravilhosa dentro da doutrina espírita. Carmen, eu não sei se você já está, às vezes a gente, existe tanta coisa que a gente tem de informação de Paulo, dos estudos de Paulo, que às vezes a gente, e a Carmen está preparando esse estudo, ela gosta muito de estudar Paulo, não é a primeira vez que você vem aqui falar sobre Paulo, né? Mas às vezes a gente faz algum... Agora me veio na mente que as pessoas, às vezes também, elas se apegam muito na fé baseada no que Paulo falou, né? Que a gente tem que se apegar, que a fé é que salva, né? Quando coloca lá atrás. A fé é mais importante do que as obras da lei. E na realidade, eu acho que as pessoas acabam confundindo também o que ele fala quando ele fala de obras da lei. Porque o Paulo, ele fala na liberdade cristã. Então ele diz que a lei, aquela lei mosaica. Então quando ele fala nas obras da lei, a lei mosaica, aqueles jejuns, a circuncisão, inclusive ele tem um embate. Só para lembrar, né, Carmen? Circuncisão faz parte das obras da lei. Das obras da lei. É. Então, quer dizer, Paulo não dava importância nenhuma para isso. Então, né? Os cristãos judaizantes, eles queriam que todos os gentios para serem cristãos, passassem pelo judaísmo. Então, teriam que fazer a circuncisão. E Paulo, eles têm o primeiro concílio, foi esse, onde Paulo defende, ele sai com uma carta dizendo que os gentios não precisam ser circuncidados. Né? Basta ter a fé aí, em Jesus. Então, a mais importante é a fé, é né? A fé. Então. E a fé em Jesus, no sentido da fé, eu sempre falo nas palestras o seguinte, uma coisa é acreditar, outra coisa é ter fé. Você falar para mim assim, olha, se você for a pé daqui não sei aonde, vai fazer bem para sua saúde, eu vou até acreditar em você, mas eu não vou fazer isso. Agora, você não tem fé, então, não tenho fé. Mas se eu tiver fé e um médico falar para mim assim, olha, eu tiver muita fé num médico, ele falar para mim, olha, se você for daqui, não sei aonde, a pé, que você vai sarar, eu vou, porque eu tenho fé. Então a fé é diferente da crença. Então, mas o pessoal, quando o médico fala, você tem que andar, senão você vai morrer, daí ele vai andar, vai, né? Então, porque aí ele acredita, aí ele tem fé, né? E ao mesmo tempo ele também fala lá na carta aos Coríntios, né? Que o mais importante é o amor ou a caridade, né? Depende da tradução. Então, mas Carmen, fala pra gente assim, de uma maneira biológica, o que é a circuncisão? Porque a gente fala em circuncisão, tem muita gente que não sabe o que é isso, que é tão importante para o judeu. É, a circuncisão, na realidade, Moisés, ele teve que colocar tudo como alguma coisa que se não fizer, Deus castiga. Porque, mas a circuncisão é uma questão de saúde pública, sabia? E ele então tinha, para aquele povo no deserto, ele tinha que exigir que lavasse a mão, que não comesse determinados alimentos, que fizesse a circuncisão, por causa da higiene. Outro dia eu estava escutando na televisão dois médicos do Nordeste falando que o câncer peniano no Nordeste, ele está se alastrando muito, porque eles têm falta de higiene. A circuncisão, quando a criança nasce, eles tiram aquela pele do prepúcio e isso facilita a higiene. Então Moisés coloca isso como sendo um pacto com Deus para que eles fizessem isso. Tem uma pesquisa que as mulheres israelitas têm menos câncer de útero do que as outras. Justamente por causa da circuncisão. A circuncisão é uma maior higiene, menos doença sexualmente transmissível. A circuncisão, ela tem esse sentido de saúde pública mesmo. É, porque se a pessoa não limpar direitinho, fica as bactérias, acumulado. Bactérias. Então, assim, é uma necessidade. Eu acredito, pelo que eu escutei esses médicos falando, que vai chegar uma hora que isso vai ser normal. O menino vai nascer, já vai fazer a circuncisão como uma questão de saúde pública mesmo. É interessante, você vê, Jorge? Isso aí a gente já sabia. Agora, o que é interessante mais é a gente fazer essa diferenciação. Porque muita gente fala que o que vale é só a fé, se o cara tiver fé, ele vai ser salvo. Né? E por quê? Porque Paulo falou isso. Então, as pessoas não entendem que as obras da lei que Paulo está falando não é as obras que a gente fala hoje. As obras que nós estamos falando hoje é fazer caridade. Então, a doutrina espírita também fala, fora da caridade não há salvação. Então, ela coloca a caridade acima da própria fé. Então, e aí a gente entra de novo em Paulo, que você vai pegar a Bíblia, onde as pessoas pensam desse jeito, está lá a Bíblia. Se eu não tiver caridade, eu posso ter o dom da profecia, eu posso falar a língua dos anjos dos homens, eu posso dar meu corpo para ser cremado. Se eu não tiver amor, nada serei. E na doutrina espírita a gente fala, se eu não tiver caridade. Por que essa diferença? Então, eu gosto muito do Roden, né? Uhum. E o Novo Testamento do Roden... O Roden não era espírita, né? Não, o Roden foi padre. Humberto Roden, né? Filósofo. Ele filósofo. Ele chegou, inclusive... ele era padre, né? Foi padre, depois ele foi saído da igreja. Saíram com ele? Saíram com ele da igreja. Mas porque ele começou a pensar, filosofar muito, né? O Leonardo Boff daquela época. Com certeza. E aí, ele traduz os evangelhos direto do grego, e no Novo Testamento dele está escrito, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse a caridade, não passaria de um metal sonoro ou de uma campainha tinida. Se tivesse o dom da profecia, então ele fala em caridade. Outro dia eu ouvi uma definição de caridade, que até eu uso. Caridade é o amor em movimento. Isso. Então, na caridade é o amor puro. É um amor. Você não tem a música que fala assim? Tem. O que acontece, Ricardo? É porque muitos pegam na Bíblia e tá o amor. Mas assim, quando é que aconteceu isso? A gente não sabe, né? Agora, é legal quando você pega do original, né? Que ele tá pegando a tradução grega. Humberto Roden tá pegando a tradução grega. Então, a tradução grega não falava em amor, falava em caridade. Caridade. Né? E a E o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, isso é um amor total. Famoso. É, exatamente. Que é o amor que Jesus veio ensinar. É esse o amor que Jesus veio ensinar. E quando ele fala da fé, só assim, a fé no sentido, se eu tenho fé em Jesus, eu vou seguir os seus ensinamentos. Então, quando Paulo fala que é a fé que salva, porque é a fé que te leva a agir de acordo com esses ensinamentos. Mas interessante, viu, cara? É, tem algumas religiões que nos criticam porque eles acham que o espírita gosta muito de fazer a caridade, cesta básica, cuidar das pessoas mais inferiores. Acho que não. Tem muitas dessas pessoas que precisam passar por isso, merecem essas coisas, e não estão ligando para essas pessoas carentes. Eu penso que a gente vai... A gente vai prestar contas, não daquilo que a gente conhece ou do nosso rótulo religioso. Eu sou espírita, sou católico, mas a gente vai prestar conta das nossas ações. Sim. Essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, eles têm um sentido de aprendizado para eles. Mas isso não nos isenta de fazer a nossa parte, de auxiliá-los. Então, mas também tem outra coisa, né, Carmen? Tem muita gente que passa necessidade por causa do próprio homem. Você concorda? Ah, com certeza, eu acho que... Não é Deus que está fazendo ele passar necessidade. Mas assim, a caridade, a gente tem que entender a caridade como algo maior, né? A gente pode... Quando a gente pensa no próximo, eu entendo assim, como a caridade é o amor em movimento, quando eu penso no próximo, eu estou fazendo caridade. Sim. Então, quando eu recolho um carrinho do supermercado, quando eu sou gentil, quando eu, no trânsito, eu presto atenção... Eu estou fazendo caridade. E é muito mais fácil você exemplificar a caridade do que exemplificar a fé. É muito mais fácil você exemplificar a caridade. E eles acham, algumas outras doutrinas ou religiões, acham que a pessoa, para ser salva, tem que ter fé. E como que ele vai fazer a pessoa ter fé? A gente vazia, acredita que tem que exercitar a caridade. É. Exercitando a caridade, a gente dá o exemplo e a própria pessoa começa a ser mais caridosa também. Né? E se salva. Porque... Quando Jesus fala, né, amar o próximo como a você mesmo, então, tudo que você deseja para você, você tem que fazer para o próximo. E não precisa você se aposentar para fundar uma creche, né? Ganhar na loteria. Tem gente que barganha com Deus. Se eu ganhar na loteria, eu vou fazer um asilo, né? Está fazendo a barganha, né? Na realidade, não precisa isso. No nosso dia a dia, a gente tem N oportunidades de praticar a caridade. Por exemplo, quando a pessoa não sabe chegar num determinado local e você ajuda ela a chegar, aquilo para ela é a caridade do dia. É. Né? Ela precisa que você oriente. Então, você parar e ouvir alguém nesse dia a dia corrido. Eu acho que a gente tem que, assim, prestar mais atenção no dia a dia, que aí a gente já vai estar treinando um pouquinho. Cami, só para a gente... Exatamente o que nós estávamos conversando agora, nosso irmão Barbosa lá de Santana, e do Divino Mestre, né? Ele também é do Paulo de Tarso, Barbosa, né? Ele está fazendo uma pergunta, mas nós já conversamos sobre a pergunta. Mas é interessante que ele coloca aqui: a palavra amor e a palavra caridade nos originais hebreus e gregos são escritos da mesma forma? Né? Ah, aí eu não saberia responder, não. Uhum. Eu não pesquisei a esse ponto, né? Uhum. E quando eu achei no Roden, no evangelho dele, que ele veio direto do grego, porque as palavras, elas têm sentidos diferentes, né? Então, o tradutor, quando eu vi no Roden a caridade, eu entendi que... Que no grego é. Que ele traz do grego, né? No grego. E que na doutrina espírita, então, quando Kardec fala na caridade, realmente está dando o verdadeiro sentido que Paulo quis dar. Mas os católicos, eles acham que amor e caridade são iguais. Mas é o certo, também penso que é, né? Agora, quando a gente vê isso aqui, quando a gente vê a caridade e vê em outras Bíblias falando em amor, é interessante. É interessante e a gente entende a mesma coisa. Só que o que a prática que a gente vê no dia a dia das pessoas não é a mesma coisa que eles estão entendendo. Porque quando você coloca aqui, quando você coloca que Paulo diz que a caridade é mais importante, aqui ele coloca a caridade mais importante que a fé e do que a esperança. Nessas três virtudes, ele coloca a caridade como a mais importante. E nas passagens de Jesus, Jesus coloca a caridade como imposição mesmo. Se você não for caridoso, você não vai para frente, não. Você quer ser salvo, você tem que praticar a caridade. Ele não fala nem no quadro do juízo final de Jesus, Mateus, né, no quadro do juízo final, quando ele faz a separação do joio e do trigo, ele que separa os cabritos das ovelhas, como um pastor fala, quando ele fala assim, os que tiverem para a minha direita, né? Quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava encarcerado, vocês vieram me visitar. Quando eu estava doente, vocês vieram me ver. E aquelas pessoas falam, Senhor, quando é que nós te vimos assim desse jeito? Ele fala, todas as vezes que vocês fizeram para um dos mais pequeninos, era para mim que vocês estavam fazendo. Esses terão a vida eterna. E os outros que não fizeram isso, terão o suplício eterno. Ele coloca isso lá, dizendo, então ele não está ali, tipo assim, ele não está falando, pessoal, faça isso bonitinho, ele está falando, se não fizer isso, está perdido. E ele não coloca aqui, se você não acreditar desse jeito, se você não for católico, se você não for. A religião que tinha na época, por exemplo, ele não fala nenhum, ele só fala, quem fez caridade, para o lado direito, quem não fez, para o lado esquerdo. Aí quando a gente pega Paulo, se não for caridade que ele estiver falando, aí seria uma contradição de você imaginar isso, que a pessoa, não, é amor, não é caridade, eu tenho que ter amor. Mas a caridade é o sublime de tudo também, que é o próprio amor, né? E olha que interessante, no Google Translate aqui, amor, em grego, significa ágape, ágape, né? E caridade significa filantropia, em grego. Mas o ágape é amor incondicional. É aquele amor sublime. A tradução direta, literal, está falando aqui. Isso, mas a caridade, ela vai muito mais do que filantropia, né? É a tradução direta. Olha, Jorge, eu considero a caridade como a exemplificação do amor. Porque... O amor em movimento. Sim. Né? Essa frase... Não, porque você só pode ser... praticar o amor se você for caridoso com os outros. Você só pode ser caridoso se você tiver amor. E você só pode amar as pessoas praticando a caridade. Porque só que o pessoal acha que amor é paixão, né? É aquela possessão. E não é, não. Amor é coisa muito mais sublime. É o ágape, que esse é verdadeiro amor, né? Vamos passar mais um intervalo e a gente precisa... Vamos lá para a pergunta também, para sorteio. Isso. Teve mais uma participação aqui. Qual foi a importância de Paulo de Tarso para o cristianismo nascente? Então, nosso amigo Ari Rangel, que sempre participa com a gente aqui também, ele manda um bom dia, amigos, de suma importância, pois foi o apóstolo dos gentios, um divisor de águas na história do cristianismo. Aproveito para parabenizar a nossa irmã Carmen, que fala com muita propriedade sobre o assunto. Abraços ao Jorge, ao Rui, ao Rodrigo, à Graça, ao Helder e ao Maurício. Esse programa é uma bênção. Obrigado, Ari, pela participação aí. Que faltou ele falar da Adriana, que é aquela que nos serve aqui o café e água. A Adriana é mais nova, então a gente vai... É mais nova, né? Tem que chegar sempre o mais novo pra gente falar dos outros, né? Porque quando o mais novo não chega, a gente deixa o mais novo fora. Vamos lá? Para o nosso intervalo comercial, para depois nós voltarmos atrasados com o nosso momento Giga Vale. Vamos? Aí você só pode colocar a música também, Maurício? A música aqui é Felicidade Eu Sou, Encontro com Jesus, do Jorge Fernando. Rui, nós temos aí uma novidade aí, né? Nossa, essa novidade aqui, o Ricardo Yokota, que é o esposo da doutora Elaine, que esteve aqui conosco, que esteve já no nosso programa, que foi muito bom o nosso programa. Eles estão com uma novidade aqui, Jorge, que é coisa dos espíritas, né? Está aqui, médico fácil, consulta ao seu alcance. Você não precisa de convênio para ter acesso às consultas de qualidade. Um atendimento médico qualificado, humanizado e por um preço acessível. Isso tudo em ambiente moderno e acolhedor, pensado para oferecer a você e seus acompanhantes certeza de atendimento de primeira qualidade. Olha, eu conheço a Elaine, conheço outras pessoas que vão participar com ela, e as especialidades é clínica geral, cardiologia, endocrinologia, ginecologia, obstetrícia e pediatria. A diretora técnica é a nossa querida doutora Elaine Yokota. Vai ser inaugurado no dia 17, agora, tá? A partir das 19h, na rua Letícia, número 61, no Jardim Satélite. Então, aquelas pessoas que ficam aí procurando médico, demora tanto, então procure agora o Médico Fácil ao seu alcance lá no Satélite. Legal, quer dizer, médico fácil, vai ser... Eu estarei lá. É interessante o atendimento médico qualificado, humanizado, por um preço acessível. Então, é médico particular, né? Só para lembrar, mas você pode ter certeza que já existem algumas clínicas dessas em São Paulo, apareceu no Globo Repórter, que é fantástico, eles conseguem fazer um negócio com um preço bem acessível mesmo para para a população. É, e precisa fazer o quê? Ter o espírito de caridade, né? É. Não dá para fazer de graça, porque eles têm um custo, mas fazem um preço razoável, um preço justo, né? Exatamente. Vamos para a música? Nosso momento Gigavale agora. Nós vamos passar um momento que está no momento espírita número 15, Jesus, modelo e guia. Sabe por quê? Eu achei várias músicas que relacionassem com o tema de Paulo. Agora, no momento espírita, são 25 CDs, mas eu não achei nenhum assim que tivesse que falasse sobre. Está na hora deles fazer alguma coisa também, né? Alguns exemplos para falar sobre Paulo, colocar no momento espírita. Aí eu achei esse aqui, Jesus, modelo e guia, que é todos, e coloquei para a Carmen comentar depois para a gente. Jorge, até aproveitando esse gancho, eu acho que nós precisaríamos fazer alguma coisa em homenagem ao Dr. Ivan de Souza Lopes, né? Porque a gente sabe que ele está sempre aqui nos auxiliando. Com certeza, no ele programa, é um dos orientadores. E até hoje, até tem um centro espírita com o nome Ivan de Souza Lopes, mas não vejo fazer nada em homenagem a Dr. Ivan de Souza Lopes. Às vezes até eles fazem, mas é mais interno, né? Mas entre eles lá. Mas não adianta ele falar que não quer, porque a gente é que faz, né? Ah, sim. Porque eu escolho. Ele tá por aí. E o que eu senti agora, que ele falou, mas não tem nada a ver isso aí que vocês estão querendo. Mas eu falei, mas quem quer é nós, não é ele, né? A gente faz. Contra o que ele quer mesmo. É que nem o Chico, né? Nós não fazemos homenagem todo ano pra ele. E quem mandou ele orientar um pessoal que é teimoso pra caramba também, né, Rui? É. Quem mandou ele orientar um pessoal que é teimoso? Ontem eu vi o Chico Xavier falando também que o Emmanuel falou, vocês vão ver o que é bom pra tosse, vocês ficam me criticando, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, vocês ficam me criticando, vocês vão ver o que é bom na hora que vocês tiverem que me orientar quando eu estiver encarnado. Aí vocês vão ver só a dificuldade. Aí eu quero ver se vocês dão valor, porque diz que o orientador dele vai ser Chico Xavier agora, né? Chico Xavier que vai ser o orientador, um dos guias espirituais do Emmanuel, que ele já está com 14 anos, o Emmanuel, né? O Emmanuel, que é o autor do livro Paulo Estevam, né? Paulo Estevam é do Emmanuel, o principal livro que a gente conhece sobre Paulo de Tarso, né? Estevam e Paulo de Tarso. Vamos lá, então? Jesus, modelo e guia. Jesus, modelo e guia. Referência. Todos precisamos de referências para saber como agir. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossas vidas. Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento que o infante tem à sua disposição e que será de suprema importância em seu desenvolvimento. Foi assim que, entendendo esta característica humana milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais em sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Há sabedoria na pergunta kardeciana, que inicialmente vê como indispensável termos a referencial, e depois, na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim. Precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros. Um inquestionável que apresente todas as características possíveis de perfeição. A resposta dos Espíritos é muito clara e objetiva. Jesus. Logo em seguida, o professor Lyonnais faz um comentário esclarecedor. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí está Kardec ressaltando uma vez mais a ideia de modelo e guia proposta por ele mesmo no questionamento inicial. Faz-se mister que diferenciemos didaticamente estas duas características desse mestre maior, para que nos aprofundemos mais nas reflexões. O que podemos entender por modelo? Modelo seria uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Para os pintores, escultores, o modelo é a figura a ser copiada, ou a referência única de inspiração para se compor uma obra. No mundo da moda, os modelos são padrões de beleza ditados por esta ou aquela corrente, neste ou naquele momento da história. Entender Jesus como modelo é perceber em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Quando o Mestre proclama heróico: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração", ele nos diz: "Percebam minha mansidão ao enfrentar as adversidades da vida. Mirem-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada, para que vocês construam a sua." Em outra feita, quando nos momentos finais de sua vida na Terra, pede ao Pai Maior que compreenda os que o estavam assassinando, ele exemplifica o perdão incondicional. Nas entrelinhas poderíamos ler: "Inspirem-se no meu exemplo. Estou compreendendo, perdoando aqueles que me matam. Façam o mesmo." O que podemos entender como guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: "Aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos." Ele aponta assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças, ele deixa claro quais as consequências de quem toma o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei." Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Esse é o momento de Carvalho. Jorge, que mensagem bonita, né? Muito legal. E a Carmen pode falar alguma coisa, Carmen, sobre esse Jesus modelo e guia? É o que a gente está falando, né? Paulo fala muito isso, né? De seguir Jesus, dele como modelo. Porque se nós queremos ser cristãos, nós temos que ter ele como guia, né? Como modelo. E Jesus, quando ele veio, ele não veio para a gente estar colocando assim numa adoração. Ele veio para ser respeitado, né? Paulo, numa das cartas, ele fala que nós devemos agir corretamente para não tornar vã a cruz do Cristo. Então, toda vez que a gente age ao contrário, nós estamos, né, tornando vã a cruz do Cristo, a sua vinda, né? No sentido, é uma metáfora, né? Então, para reconhecer a sua vinda, nós temos que agir de acordo esses ensinamentos. Não é muito fácil, mas a gente tenta, né? Carmen, eu penso assim, quer dizer, a partir da hora que a gente está consciente de certas coisas e não tem mais medo, eu falo para você, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo nem de enfrentar um... depois que eu desencarnar e falar: "Rapaz, você fez tudo o contrário do que eu imaginava." Paciência, tudo que eu fiz foi pensando com boa vontade. Porque não dá pra gente mais... dar desculpa, não tem jeito de dar desculpa. O Paulo tinha desculpa para dar quando ele começou, né? Ele tinha desculpa para dar. Ele agiu por ignorância, com certeza era um espírito que veio designado para dar seguimento no cristianismo, mas se não tivesse aprendido o que aprendeu, não tivesse sido o que ele foi, ele não teria conseguido fazer o que ele fez. Com certeza. Então, precisou matar a gente, precisou fazer isso, precisou ser perseguidor para depois enxergar realmente qual era o caminho certo que ele tinha que fazer. Agora, e nós? Nós temos o Evangelho de Jesus inteirinho, né? Tem um evangelho musical que eu faço, é "Muitos Serão Chamados, Serei um Escolhido", que eu falo, bato muito nessa tecla. Olha, quando chega no final, fala: "Pessoal, só o que eu falei hoje", que é pouca coisa em uma hora, e tocando música ainda, "só o que eu falei hoje já acabou com todo mundo aqui. Porque vocês já estão sabendo, eu não falei o que eu falei, eu não estou falando o que eu estou falando, eu estou falando o que Jesus falou. Então, só de vocês terem escutado isso, vocês já estão comprometidos. E depois não tem mais desculpa quando chegar no plano espiritual para dizer que não sabia. Porque Jesus deu todas as dicas como nós éramos salvos, a doutrina espírita dá todas as dicas como nós podemos ser salvos, e não tem jeito mais da gente chegar em qualquer lugar e falar: engraçado, por que eu vim parar aqui nessa bagunça danada? Porque você não fez o que estava dito para você fazer. Não, e o mais importante, Jorge, foi ele veio trazer para a gente ensinamentos para que a gente possa ser feliz agora, nesse momento. Hoje, agora, amanhã, para a gente ser feliz. E nós não somos porque não seguimos as orientações de Jesus. Né? E nós estamos aqui com a nossa querida irmã de doutrina, Carmen Asherman, professora de matemática, ciência e biologia, falando sobre o tema Estudos das Epístolas de Paulo de Tarso. Rui, por que você fala 9 horas e 34 naquele relógio do Lano Brito? Ah, tá, do Lano 9 horas Brito e 38. Não funciona, tá 5 é para poder adiantar. Pegar 5 minutos da gente? Está 5, vê no seu computador. Não, você está certo, que é 9h36, lá já está com a 9h40. 41. Eu estou falando aqui porque ele está lá no computador dele escutando, ele disse que está mexendo no computador, mas na realidade ele está escutando o nosso programa lá. Não, mas tem uma coisa que nós precisamos esclarecer para o Lano Brito, que ele chegou aqui dizendo: olha, minha namorada, ele tem várias namoradas. Para minha com namorada, isso, você vai falar com a namorada dele, vai acabar o namoro dele. Não, mas ele mesmo fala aqui no programa. isso não é segredo, não é segredo. Ele mesmo está dizendo que uma da namorada dele está achando que essa história que nós estamos contando aqui não é verdade, ou que ela não viu. E ela é evangélica. Carmen, explica para os nossos ouvintes aonde é que nós temos essas histórias de Paulo de Tarso. Então, Lucas, que acompanhou Paulo muito tempo nas viagens e tudo, ele escreveu o Ato dos Apóstolos. Então, nós conhecemos mais a história de Paulo e seus ensinamentos, porque foi o apóstolo de onde nós tivemos mais informações. É, que Lucas era médico, né? Que era... O Ato dos Apóstolos tem toda essa passagem, tudo que passava com Paulo foi relatado por Lucas, e essas cartas, elas foram encontradas, essas cartas que nós estamos, sim, falando, essas epístolas, elas foram encontradas. Então, tem algumas, por exemplo, que no Coríntios, na carta, ele se refere a uma carta, que seriam três cartas, mas então aquela lá que ele se refere, provavelmente teve mais uma carta que não foi encontrada. Como ele fala assim, como eu já lhes escrevi. Só que, então, são as cartas que foram encontradas, são essas cartas. Então, nós temos todas essas informações na própria Bíblia, no próprio Novo Testamento. É, quer dizer que não é invenção espírita, não. Inclusive, né? Eu estou lendo direto do Novo Testamento. É. Então fica claro, viu, Lano Brito, que está nos ouvindo, que isso aqui está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos e também nas Epístolas, né? Cartas, certo? De Paulo. E são coisas lindas. Eu acho que o Atos dos Apóstolos é uma das coisas mais bonitas, que é justamente aqueles atos que foi depois da crucificação de Jesus. Inclusive, assim, deixa eu só fazer uma parte. Ah, só uma coisa só que eu queria dizer para eles: que Paulo fez tudo isso e morreu em Roma degolado, né? Ele foi decapitado. O Alírio, o professor Alírio, ele fala o seguinte: que a gente conhece o Evangelho sempre pela interpretação dos outros. E se nós formos ler o Novo Testamento, é bem fácil de ler, é bem compreensível, não é uma coisa difícil da gente ler e entender. O Velho Testamento é mais difícil porque, como é a história do povo hebreu, então eles têm toda uma conotação diferente. Mas o Novo Testamento é bastante fácil de ler e é importante que a gente conheça. Eu concordo com ele, Carmen, mas ao mesmo tempo eu lembro do que o Humberto Roden fala pra gente. É. Ele fala que o entendimento é de acordo com a evolução de cada um. Isso não quer dizer que eu seja mais evoluído do que o outro. Ele tem aquele livro muito legal do Humberto Roden chamado A Sabedoria das Parábolas, que quando ele começa a explicar, ele fala, olha, ele começa a falar lá da parábola do filho pródigo, que muita gente pensa que é uma coisa e na interpretação dele a gente chega à conclusão que é totalmente diferente. Maravilhoso esse livro, né? Então, o que acontece? Todos nós podemos pegar o Novo Testamento e ler, e todo mundo vai entender. Cada um vai entender no seu nível. Não quer dizer... A gente às vezes fala em nível, dá a impressão que está cheio de gente. Está cheio de gente que sabe mais do que o outro. Tudo bem. Mas isso não quer dizer que o nível que aquela pessoa esteja entendendo não seja correto. É correto. Agora, está no nível ali ainda. E as pessoas hoje, elas interpretam muito. Nós substituímos uma palavra com a imposição da Inquisição, do Santo Ofício, todas essas coisas, que era a palavra que valia, pela letra. E a letra também, hoje em dia, a pessoa está escrito lá, isso está escrito aqui, só vale isso. Deus criou dois lunares, um para iluminar o dia, outro para iluminar a noite. Então, esse negócio aí está falando que o astronauta foi para a Lua é mentira, porque a Lua era uma luz. Quer dizer, poxa, para com isso, né? Isso é o quê? É o poder da letra. A pessoa olha a letra e vê daquele jeito, não consegue interpretar. O importante é a gente saber ler e saber interpretar. Então, essa, né, interpretação, eu imagino, ela não é nem questão do conhecimento intelectual da pessoa, mas sim do espírito, né? Exatamente. É mais espiritual. Existem pessoas espiritualizadas que às vezes não têm muita escolaridade, mas tem uma sabedoria. Existem pessoas cultas, existem sabedoria, pessoas sábias, né? Sabedoria espiritual. Porque tem três coisas diferentes, viu? Nós temos a sabedoria através dos estudos, nós temos a sabedoria que nós já nascemos com ela, e temos a sabedoria espiritual. Porque tem gente que é inteligente, aprende com facilidade qualquer coisa. Tem conhecimento, mas não tem conhecimento espiritual, né? E esse conhecimento espiritual. É a verdadeira sabedoria, né? Não, mas esse conhecimento espiritual é que conta. Porque nós encontramos muitos pretos velhos aí nos nossos trabalhos mediúnicos que vêm trazendo tanta sabedoria com tantas palavras simples e humildes, que às vezes vem outros falando. É o que acontecia com o Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, ele tinha o Apolo, né, que você deve conhecer. O Apolo, quando falava, era uma maravilha. Todo mundo ficava maravilhado com as palavras de Apolo. Só que o pessoal saía dali, depois de 5 minutos já não sabia mais. Perguntava, o que que o Apolo falou? Não sei. Agora, Paulo de Tarso, não. Quando ele falava, ele convencia as pessoas, porque ele falava com autoridade e sabedoria, né? Eu nem lembro, nós encerramos um momento de gravado aí, já. Só semana que vem agora a gente encerra. a gente teve participação aqui para sorteio de 2 livros espíritas. Qual foi a importância de Paulo de Tarso para o cristianismo nascente? Então a Sandra Vasconcelos, ela respondeu aqui: Paulo de Tarso foi muito importante na divulgação do cristianismo. Era corajoso e excelente orador, assim como um dos mais fanáticos defensores, fanáticos defensores da lei de Moisés. Mas, na minha opinião, o que fez de mais importante foi as epístolas enviadas a várias cidades, divulgando o cristianismo. Obrigado, Sandra. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Isso, Rui. Mais uma novidade. Nós teremos a estreia aqui do programa Momento Coaching. Momento? Coaching. Treinador lá de... Exatamente. Com a Beatriz de Paula Porto, a partir de quarta-feira agora, às 11 horas da manhã, das 11 ao meio-dia, nós teremos aqui na Rádio Estadão a Beatriz com esse programa. É das 11 ao meio-dia ou das 9 às 10? Não, das 11 ao meio-dia. É porque... Daqui a pouco eu pergunto pulando ali direito. Porque... O que eu tinha falado para ele antes era das 11 ao meio-dia. Das 11 ao meio-dia. É. Porque ele mesmo que deu a sugestão que é a hora que as pessoas estão mais chegando em casa, as mulheres estão mais em casa, e esse programa é dirigido muito mais assim para as pessoas conseguirem se autodisciplinar, tudo isso aí, que é muito legal. De 9 às 10. Então o Lano está ali falando, de 9 a 10, ela preferiu esse horário, das 9 às 10. E o Lano será aquele que vai intermediar, né? Porque o programa dele vai até às 10 horas. Então, das 9 às 10, entrará nas quartas-feiras a Bia, né? Nossa, então, em vez dele estar cobrando a Bia, ele deve estar pagando para ela, né? Porque para ele conseguir botar ela no meio do programa dele aqui, ele tem que pagar para ela. Porque eu tinha combinado que ela ia pagar o programa. Então, agora só pode ser. Não, o Maurício está ali, deve ser, né, Maurício? Acho que ele que vai pagar para Bia vir aqui no programa dele, né? Deve ter melhorado a coisa. Depois eu pergunto pra ele. Isso. Né? Mas vamos lá? Vamos continuar. Isso, queria perguntar, Carmen, aqui. Por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero? Isso mostra, assim, você vê a grandeza do Paulo, né? Depois de tudo que ele passou, que ele levou, ele coloca na carta: por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E nós somos assim, né? A gente está numa caminhada e nós temos essa luta interna no dia a dia, né? A gente quer fazer o bem e às vezes a gente faz o mal que a gente não quer fazer, mas acontece. Então, a reforma íntima, né, que a doutrina prega, justamente é essa consciência que a gente tem que ter daquilo que a gente ainda não conseguiu, mas lutar para conseguir, né? Essa tal, a reforma íntima, que é a doutrina, a escola, traz para a gente de uma forma assim tão didática e tão simples, né? Mas o interessante é que muitas vezes a gente está fazendo mal e não está sabendo, né? Pois é, mas agora acho que a gente já tem um pouco de consciência. Não, às vezes eu vejo quantos pais reclamam. Ah, eu dei tudo pro meu filho. E meu filho é assim, é mal criado, é grosseiro, é estúpido. Como é que se explica isso, cara? Porque ele falou, não, eu dei tudo, mas ele deu tudo, mas não deu talvez o mais importante. O amor, né? Às vezes até deu um amor, né? Mas se confunde, cada, né? Cada um é um espírito diferente. Exatamente. Não, cada um... Você fez muito assim dos pais falar, pô, foi tudo, a mesma coisa que foi para um, foi para outro. Por que que esse aqui é diferente? Foi porque não tinha que ser a mesma coisa para um para outro, tinha que ser coisas diferentes, né? Diferente. Então, aí entra a sabedoria dos pais. Aí entra a sabedoria, esquece da cultura, esquece todas essas coisas. Sabedoria, porque um analfabeto consegue fazer a mesma coisa que um doutor, pós-doutorado, consegue fazer, porque é questão de sabedoria. Você analisar psicologicamente como é sua família, como são seus filhos, exatamente o que um tem necessidade. É. Hoje em dia já está proibido, não pode nem dar uma palmada na criança. Mas antigamente, o pai podia dar uma palmada na criança. E tinha filho que ele nunca deu uma palmada. Porque talvez ele tenha analisado e falou, esse não tem necessidade de levar uma palmada. Basta eu olhar para ele que ele está certo. O outro falou, se eu não der uns cascudos na orelha desse aí, não tem jeito. Então, você tem que saber isso aí. Não, mas justiça, né? Não tratar todo mundo igual, né? Mas tem Jorge, eu entrei no primeiro ano de escola em 1947. Eu era tão bonzinho que, naquele tempo, as professoras tinham aquelas réguas compridas e elas davam na cabeça da gente, mas não dava de chapa, ela dava de quina. Aquilo, nossa, doía pra caramba. Eu tinha professora... Eu tinha professora que levantava a gente pela costeleta. Procura, Jorge, um dia você pegar a costeleta. Dói pra caramba, nossa, como dói. Eu levei palmatória também, Rui. Não, palmatória. Levei palmatória. É maluquice. Não foram estudar no Tinha um diretor na minha cidade. Olha, demorou muito tempo pra perdoar aquele diretor, viu? Porque ele adorava dar cascudo na orelha. E eu nunca tive coragem. Eu nunca tive coragem de contar isso daí pro meu pai, né? Quer dizer, eu chegava Jesus! Em casa. Que senão eu apanhava também. Rui, essa Jesus, essa mulher que fala Jesus, a voz dela é igualzinha da Inês Frisch, não é não? Será que o Lando não pegou da Inês? Não, vou botar a Inês pra processar ele. Pegou a voz dela e botou ali. Jesus! Faz tempo que a Inês não fala com a gente, né? A Inês, um grande abraço pra Inês, essa grande amiga, tá lá. E olha, ela anda a cidade inteira com a sua cadeira de roda motorizada, nossa, viu, Jorge? Agora vou, se você for agora lá no Revelando São Paulo, ela tá lá. Rui, por que que não é mais Revelando São Paulo? Agora tá escrito lá, Festa da Bondade? Não, são duas coisas juntas, né? Que tem a Festa da Bondade, que são as barracas filantrópicas. E tem o Revelando São Paulo, que é da Secretaria no mesmo lugar. De Cultura e Lazer. Legal. É, porque nós batalhamos muito porque eu participei da primeira Revelando São Paulo, que deve estar em 12ª edição. E lá também era para ser... Ah, você estava junto com a gente no primeiro, e foi justamente que era para a gente colocar lá a Cultura da Paz. Era a gente hastear as bandeiras brancas, que significa a paz. Mas depois parou, porque o Toninho Macedo, ele é uma pessoa muito ocupada, e ele deixou de lado. E era para também ter... Você lembra que nós estivemos lá quando veio a Nossa Senhora Aparecida? Só tínhamos nós lá para recebê-la, né? E nós recebemos a Nossa Senhora Aparecida. Que coisa linda, né, Jorge? Muito legal. Bonito. Carmen, você quer falar um pouquinho sobre a conversão de Paulo também? É isso. É isso que eu gostaria, porque é muito bonito, né? Paulo, ele, aquele perseguidor dos cristãos, ele consegue uma carta que dá... Porque com essa perseguição grande em Jerusalém, eles se dispersaram. Então ele consegue uma carta para ir para Damasco e poderia prender criança, velho, todos que eles encontrassem, dos convertidos. E ele então vai nessa uma caravana, alguns soldados estão acompanhando ele. Quando chega na entrada de Damasco, ele... vê uma luz muito grande, cai por terra e fica cego. E aí aqueles companheiros dele pensam que ele, que seria o sol muito forte, que teria dado aquela situação nele, né? E ele vê Jesus, só ele vê. E Jesus então o convida para que ele passe a divulgar o evangelho. Jesus fala para ele, não recalcitres no erro, né? Percebe? E ele, quando ele vê que Jesus vive, ele então percebe o erro dele. Naquele momento ele faz a sua reforma íntima. É, mas eu acho bonito quando Jesus pergunta para Saulo, né? É. Que ele era Saulo, não era o Paulo ainda. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso não era uma chave para ligar o cara? É, né? Por que me persegues? Isso era a chave para ligar ele, pra ligar eu acho, ele. Né? Porque tipo assim, você vê que tem problemas psicológicos que a pessoa passa, porque ela tá indo bem. Daqui a pouco acontece um negocinho ali, ela entra naquele parafuso que ela tá aí. Existe também o momento de você acordar. Na vida da gente, se a gente prestar atenção, muitas atitudes que nós tomamos na vida foi de repente foi uma chavezinha que foi ligada. Às vezes por alguém que falou uma palavra, alguém que falou alguma coisa. Não, isso aí é. Mas já pensou, ele vê Jesus, né? Então aquilo para ele fez uma modificação imediata. Ele faz a reforma íntima naquele momento. Não, mas é interessante que Saulo então pergunta para aquela voz: quem és tu, Senhor? Sou Jesus. E a resposta diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade e dir-te-ão o que é necessário fazer. Então aí esses companheiros pegam Paulo e levam para uma pousada, né, de um tal de Judas, e ele fica lá por 3 dias sem comer, sem ver ninguém. Só naquele momento assim de catarse mesmo, né? No que ele foi. Sem saber o que aconteceu direito. E aí Jesus vai, e justamente Ananias, que era o líder desse grupo cristão, Jesus aparece para Ananias e pede que ele vá até Saulo para vê-lo. Imagina o susto que Ananias levou, né? Imagina o perseguidor. Não, mas ele mesmo fica assustado. Mas aí eu vou ajudar esse homem que estava querendo me pegar. Não, o perseguidor, quer dizer, como ele podia acreditar que ele teria se convertido? Jesus fala: vai, porque ele é o vaso escolhido por mim para levar os meus ensinamentos até os gentios. E aí Ananias, muito ansioso, muito medroso, mas vai até Paulo e encontra um outro Saulo, né? Aquele Saulo humilde, que pede desculpas a ele. Então ele, através de um passe magnético, retira aquela energia que estava cegando para Saulo. Saulo volta a enxergar e aí agradece. Olha a mudança, gente. Aquela pessoa orgulhosa, arrogante, de repente ele humildemente agradece a Ananias o fato de ter ido socorrido, e a partir daí, com aquele ímpeto que ele perseguia, ele passa a defender. Mas ele fica 2 anos aprendendo. Sim, dois anos deserto, ele fica aprendendo como lidar, né? Porque ele não era aceito, né? Nem pelos israelitas, nem pelos cristãos. Aí ele se retira, e aí quando ele volta, ele vai amadurecendo, né? Carmen, e quando Estevão, que foi apedrejado por ordem de Paulo, ele, e que a irmã dele chega, Abigail, chega próxima a ele, que coitada dela, era noiva de Paulo, não sabia que o irmão dela, né, não sabia que o irmão dela ia ser apedrejado, e assiste o apedrejamento do irmão e pensava que o irmão já tinha morrido há muito tempo, né? E quando ela chega ali, o próprio Estevão fala: não, fica tranquila, porque se ele é desse, falando de Paulo, se ele é desse jeito, desse lado, imagine quando ele estiver do nosso lado. Quer dizer, é por isso que gera um missionário, o próprio Paulo, e os próprios iniciados, no caso de Estevão, já sabiam disso. Falou: esse cara vai passar pro nosso lado qualquer hora. Mas é interessante, isso aí está no livro Paulo e Estevão, que é psicografado. Nos evangelhos, isso é colocado assim, que Estevão foi apedrejado, então ele é considerado o primeiro mártir do cristianismo, isso está nos evangelhos também. E que ele foi apedrejado com a conivência do Saulo, né? Isso está nos evangelhos. Por quê? Porque para ver o apedrejamento tinha que ter um doutor da lei que corroborasse, sancionasse aquela atitude. Então ele, no evangelho, ele coloca, o Lucas coloca, que eles tiraram a sua capa, colocaram aos pés de Saulo para poder apedrejar. O apedrejamento era a única coisa que os romanos aceitavam que eles fizessem, em termos de lapidação. É, que os romanos permitia, né? Permitia a lapidação através do apedrejamento. Então, Estevão é apedrejado porque ele defendia o cristianismo. Rui, eu queria também... Nós falamos do Rogério Leite, que estará conosco aí fazendo as cartas consoladoras na AME no próximo sábado. Também da palestra no Jefa no próximo sábado. Né? O Rogério Leite é durante o dia. Festa Julina, né? Lá na... Então, no Jefa, nós teremos lá no próximo sábado também a palestra, né? É à noite. E a festa junina no Paulo de Tarso. Lembrando também, aqui que eu estou, a Adriana Oliveira já tinha falado no começo, mas lembrando também que o Divino Mestre vai receber no próximo dia 1º de agosto, a partir das 20 horas, o doutor Alessandro Vieira, Viana Vieira. Lembra o doutor Alessandro que esteve com a gente? O juiz da Vara da Infância lá de Tapetinga? Né? Ele já esteve conosco. Então ele vem dia 1º aqui no Divino Mestre, às 20 horas, né? No Centro Espírita Divino Mestre, que fica aqui na rua Rubião Júnior, 640, no centro de São José dos Campos. Olha o tema que interessante. A homossexualidade na visão espírita, né? Muito legal essa palestra. É, o doutor Alessandro a gente recomenda, muito bacana mesmo. A partir de segunda-feira começa a 43ª Semana Espírita, viu, Jorge? Isso, é daqui? É, não é 61ª. 61ª semana. Quadragésima terceira. Começa dia 19 também, no sábado, às 20 horas. Interessante, né? E olha, Rui, só na semana passada nós tínhamos falado que nós teremos aqui o Carlos Bacelli, só para lembrar, Carlos Bacelli, dia 3, né? Dia 3 de agosto, aqui conosco, dia 4 aqui no programa, né? Dia 3 foi o sábado. Ele vem no sábado fazer a palestra, o seminário. Ou dia 2 ou dia 3? Dia 2 e dia 3. Dia 2. Né, na Câmara Municipal nós vamos fazer esse seminário com o Carlos Bacelli, à tarde, na parte da tarde, né, o Carlos Bacelli falando provavelmente sobre mediunidade também, e nós teremos no domingo ele aqui conosco no programa. No dia 9 nós teremos o Sérgio Santos em Jacareí, e no dia 10 aqui no programa, e no dia 10 à noite lá no Pequeno Templo, ele vai fazer a apresentação no Pequeno Templo, e no dia 30 de agosto já está confirmado também o nosso médium Edson Barbosa lá na ANE. Em novembro já está confirmado Aguinaldo Paviani, que virá aqui novamente, né, Jorge? Isso. Que fez aquele seminário excelente aqui em São José dos Campos, ele volta. Então fiquem ligadinhos aí no programa Vivência Espírita, porque vocês ficando ligados, vocês vão saber de todas essas informações aí. A Carmen quer falar alguma coisa aqui também, Rui. Olha, para encerrar, nós vamos pedir para você fazer a prece de encerramento depois. Mas para encerrar, uma frase do Paulo. A gente tem que se esforçar para chegar lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Mas Jorge, eu só tenho pessoas ligando, querendo saber o endereço da Médico Fácil. É na Rua Letícia, 61, no Jardim Satélite. O telefone, deixa eu ver aqui o telefone, é 3934-9810. Repetindo, 3934-9810. O site é clinicamedicofacil.com.br, tá? Isso. Vamos para os nossos... Legal. Parabéns para eles que estão fazendo isso aí. Isso que é importante para a gente mostrar realmente que nós amamos a Deus. Quer mostrar que ama Deus? Então, faça alguma coisa para a obra de Deus. E isso que eles estão fazendo aí. É fazendo alguma coisa para o bem do próximo. Isso que é interessante. Vamos lá, os ganhadores dos livros. Né? A ganhadora foi a Maria Inês Correia, ganhou o livro. E o outro ganhador foi o Osnildo Duarte. O Osnildo, nosso ouvinte assíduo lá do Satélite também, ganhou outro livro. Vocês podem comparecer lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, ali na descida da Rodoviária Velha. Vocês pegam seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas. Interessante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Todos os eventos aqui, a gente continua falando. Rogério Leite, sexta-feira na AME, apresentando o livro dele novo. E sábado de manhã, lá, fazendo a apresentação, fazendo as cartas consoladoras, a partir das 8 horas da manhã. Não percam. Muito, todo mundo pede para a gente, né? Então ele está vindo aí e no domingo estará aqui. Diga, Rodrigo. Legal. Legal. Opa, só pediu a palavra para falar legal. Não pediu a palavra. É legal, né? É legal. Vamos lá? Bom, nós temos que agradecer mais uma vez ao Maurício, né, que está aí na técnica de som, soltando agora uns, uma... Como é que chama essas... Essas vinhetinhas dele. As vinhetinhas aí, né? É. Você tá gostando ou tá achando... Não, bem? Eu sempre gosto dessas vinhetas. Então, né? Tá, da voz da voz da Inês. Né? Da voz Jesus! Da o Helder, a Adriana, a Graça que faltou a semana passada, né, Jorge? Você tem que botar desconto lá. Que você descontar o salário dela. Desconta lá o bônus horas. Exatamente. Nossa! Então... Isso, legal. A gente vai passar a palavra para a Carmen, agradecendo mais uma vez a presença da Carmen aqui, que é sempre legal ela trazer esses estudos que a Carmen faz, e aproveitar para falar a minha palavra final, que eu não estou com vergonha da seleção, certo? Eu tenho vergonha de muita coisa, isso é tão pequeno para a minha vida, e deve ser pequeno para a vida de todos nós brasileiros, que a gente devia ter vergonha. Era da corrupção no Brasil. Isso que a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha das filas do SUS. A gente tem que ter vergonha dos pacientes ficarem deitados no chão. A gente tem que ter vergonha da dengue matar tanta pessoa, o mosquito matar tanta pessoa. Só no estado de São Paulo tem 14.500 pessoas afetadas pelo dengue. Isso. A gente tem que ter vergonha do holocausto que aconteceu lá na colônia, no Hospital Colônia de Barbacena. 60 mil pessoas morreram, né? De 1936 até 1980. 60 mil pessoas. Foi um holocausto mesmo. Isso, eu morro de vergonha dessas coisas. A gente devia ter vergonha da gente ser o maior consumidor de crack no mundo. Esse recorde nós temos, o maior consumidor de crack no mundo. Isso é vergonha. Quando a gente vê realmente o que faz vergonha pra gente, a gente vai ver que isso aí é um jogo que não vale nada. Outra coisa, os jogadores nem precisam se preocupar. Em 1950 foram execrados porque mulher não torcia. Hoje, o maior número de torcedor é de mulher. Mulher não é vingativa como homem. Mulher, ela acha que... A mulher encara isso como jogo. Ela perdeu ontem e amanhã ela vai dar valor para os rapazes. Tem outra coisa, então, viu, Jorge? Não tem vergonha da seleção. Nas Copas que nós vimos aí, não tinha torcedor de futebol. Tinha pessoas que foram lá para ver espetáculo, isso, tá? É. Que puderam pagar... o ingresso para ver o jogo, porque aquele torcedor mesmo desdentado, aquele que vai no jogo, até em jogo de várzea ele vai assistir, esse não estava. Você viu negro na torcida do Brasil? Não. Parecia que é um país de loiro aqui. Só tinha negro no dia que você viu da África jogando. Não, para a África sim. É. Mas você não viu negros, você não viu pobres, você só viu gente bonita, né? Loiro. São coisas. Resumindo, acho que a gente tem que mudar o nosso pensamento. É isso. E assumir essas coisas como se fosse uma coisa normal e acabou. Vamos encarar as coisas, vamos tentar arrumar as coisas certas em vez de ficar preocupado com isso. Porque isso aí é tirar o foco do que realmente nós temos que mudar. Mas olha, precisa mudar o Filipão, porque ele disse que quem não estava de acordo com ele, que fosse pro inferno. E aí? Essa pessoa que for para lá vai encontrar tanta gente conhecida que vai se sentir em casa. Né? Então, mandar só um abraço para os nossos ouvintes também, que nos escutaram, que participaram aqui pelo Facebook. E também que nos ligaram e convidaram vocês para o próximo programa, próximo domingo aqui com a gente. Aí eu queria falar, você quer ter vergonha das coisas? Liga aqui todo dia de manhã no programa do Lano Brito, que ele fala as coisas sem vergonha que existem aí no Brasil todo. Aí vocês vão ver que a gente tem que ter vergonha, as denúncias que ele faz aqui. Aí a gente vai ver que futebol não tem nada a ver. Ele bota futebol no meio também, mas... Você está fazendo propaganda do Jornal da Sete? É o melhor jornal que tem aqui na cidade. Vamos ter desconto aí no Paraná. Ah, minha irmã, muito obrigado. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Aí você faz a prece de encerramento pra gente. No final tem uma música aí que eu perdi o nome agora aqui. Não, peraí. É, com a Elizabeth Lacerda, Sonda-me. Vamos assim, nos ligando a Jesus, nosso querido Mestre, pedindo a Ele que ilumine todo este planeta, que possa amparar todos os nossos irmãos deste planeta, encarnados e desencarnados. Pedindo a Jesus também que olhe por todos os necessitados, pelos doentes, pelos encarcerados. Que possa iluminar a mente e o coração de dirigente de todas as nações, para que possamos tornar este mundo melhor em todos os locais. Que Ele ampare os necessitados da alma, do corpo e do Espírito. Que Jesus nos fortaleça sempre. Que os seus ensinamentos possam calar fundo na alma e no coração das pessoas, para que consigamos mudar todas essas situações tão difíceis pelas quais passamos. Que sejamos também nós um ponto de concórdia e de amor ao nosso próximo. Que Jesus nos fortaleça para que possamos a cada dia levar o seu evangelho aos nossos irmãos, não através das palavras, mas através das nossas ações. Que eles nos permita que a cada dia possamos nos tornar melhores e assim auxiliar na sua tarefa, nos seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.